374 mantém o ponto de espera. Confirme quem chama o Paulo? É o TAN 3155. Quais são as condições da pista no momento? Tá operando para decolagem normalmente? O TAN 3155, estamos aqui com um teto de 300 pés, visibilidade em torno de 2 mil metros agora. Positivo, então tá operando normal para decolagem, né? Com relação à pista, com relação à pista, está ok para decolagem, né? O vento é de 1 2 0 graus, com meia dúzia nós, então livre pouso. Não, eu acho. Obrigado. Autorizado ali, aí mantém o 674. Ali mantém o 674. Salvador de autorização do voo 9785. Quem chama a sala? É o voo 9785, já tem nossa autorização. November, eu acho que é seu solo 119, livre direito 219 solo. No 674, livre decolagem, o vento de 1, 2, 0 graus, meia dúzia mais. Gente, livre decolagem. No 785, autorizado Galeão, nível 400, via Upper Zulu 14, até a posição Tuquim, após Upper Alpha 317. A decola da pista no zero, saída da L, transição Bless, primeira curva direita, controle 119.35, transponder 5406. Salvador, opinião de aeróstico. Gol 1785, está autorizado o Galeão 400, apelou Zulu 14, decola pista no zero, saída da L, Bless, curva direita. O controle 1935, transponder copiado 5400, voo 1785. Voo 1785, aerovia Upper Zulu 14 até Tuquim, após Upper Alpha 317, transponder 5406. Afirmativo, Upper Zulu 14, Upper Alpha 317, ou 5406, obrigado. No 785, correto, chame pronto no portão 03. Camará. Paulo, Salvador, Lima, November Oscar, Cifro. Capatão Lima, November Oscar, confirme o pátio que prossegue. Pátio 3, versão geral. Gente, ingresso, taxiway Alpha, Kilo, pátio 3. Passa. Deve estar tá autorizado o pouso? Afirmativa, a pista já está livre e está livre para o pouso. O vento é de 090 graus, com meia dúzia nós e chuva agora de leve a moderada. Ok, prosseguindo 075 no pouso. Gente, autorizado, Belo Horizonte, nível 340, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, saída gole, transição Gonza. Primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5441. Autorizado BH 340, Pedrito 58, pista 10, saída agora e transição Gonza. Após decolagem curva direita, 119.35, controle 5441, eu transponder. Papa Romeu, Papa Tango Alfa, correto, informe o pátio que se encontra e a pista que prossegue. Ah, tá na aérea, está, e tá com 4 a bordo e está pronto para acionamento. Prossegue para pista 10. Gente, para o acionamento e táxi, chame a torre em 118, decimal 3. O ajuste 1013, torre 118, decimal 3. É, torre 118, decimal 3. O voo no 649, está pronto para o push acionar no 1. Voo no 649, autorizado no portão 01, reporte táxi. Portador de táxi, 649. solta bom dia, para o time de treinamento, no 2, informação Serra, solicito 340 Brasília. Ataque Samaral, Papa Tambor. Solo, bom dia, 315 no 22, para o time de treinamento. Aqui meu gol no 785, chama o solo para acionamento. Tá 3155 para pushback acionamento, senhor, no gate 2. Gente, é o número 2 no setor aguarde. 2, aguardo. Solo, Chanel 6321. O Chanel 6321, aguarde Brasília, nível 340. Aguardando Brasília 340, seria aprovado subida? Saída gole e transição ao fito, a prevista. Israel, o fito aguardando, 321. Negativo, é, saída gole, transição ao fito, Oxené 6321. Gole, transição ao fito, 6321. Solo 2-4, livre à direita, 1-2-9, solo. 2-1-9, informa que eles estão nos mínimos. O vento está relativamente tranquilo aí para pouso. E a chuva na final aí está moderada, mas a visibilidade está permitindo aí um pouso seguro, aí, tranquilo. Afirmativa, o vento está cooperando, está alinhado, ok, obrigado. Nada. Solo Salvador, boa tarde, gol no 075, livrou. 1075, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1075. Salvador, gol na 75. Gol no 075, prossegue via Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, 075. Oi, Juara, tô em. É o gol 1755. Boa tarde, nós estamos aqui em Gelli, efetuando espera. Só poderia me confirmar as condições atuais e a probabilidade de melhora ou piora do Salvador? A variação das condições é sem previsão, ok? Porque o tempo está instável, tem estado desde de manhã desse mesmo jeito. No momento, a operação nos mínimos, em torno de 200 a 300 pés de teto, visibilidade de 1.500 a 2.000 metros. E a chuva de moderada, a última aeronave da Gol que pousou. Tá ok então, obrigado. China 6321, poderia cotejar apenas a aerovia e o transponder devido à clareza e intensidade baixa da transmissão? Afirmativo. Transponder 5450 e aerovia Upper Zulu 17. Correto. Nível 340, Upper Zulu 17, transponder 5450. Chame quando pronto na remota 13, a China 6321. Camará, quando pronto, 6321. No cruzamento da 17. 7 reportará Papa Tango Alfa. Bando 649, pronto para o táxi, com 64 a bordo, 2 horas e 50, alternando com o fim. Cruzamento da 17, Papa Romeu, Papa Tango Alfa. Autorizado, cruzamento, táxi depois à direita, na taxiway. E chame para cruzar o pátio 1, chama só 129 novamente. Autorizado, cruzamento 17, chamará para ingresso no pátio 1, solo 129. Índia Alfa, ponto espera 1014, ajuste, ponto espera 183, voo no 649. Correto. Tá 3155, autorizado push e acionamento, reporte táxi. Vai reportar táxi, tá 3155. Estou em Salvador, vou no 649, pronto no ponto de espera da 190. Autorizado, alinhar e decolar, pistola zero, vento 080 graus, 5 nós, 1149. Deve alinhar e decolar, zero, 1649. November 155 Alpha November. Stand by HC. Clearance. Inform your apron. Well, apron 3. 155 Roger. Stand by flight level 430 to Galeon. The Gili holding at level 340 and we request the latest meta and cloud base at the moment. Okay, at the moment we are on the minimum to instrument landing ILS X-ray, okay, minimum. The estimated ceiling is 300 feet and the visibility 1,500 meters with moderate to heavy rain. Okay, copied. And do you expect the weather to move away from the airport in the next minute? No, negative, okay, it's expected to remain the same indefinitely. How long do you expect the weather to remain? Okay, it's expected to remain the same, okay, to remain the same. The visibility and ceiling sometimes get better, but then get worse again. It's an unstable weather. Okay, thank you very much for the moment. Guardando. 649 decolou 32, controle 19, decimal 35. 1935, 649, boa tarde. Romeu Papa Tango Alfa, ingressa na Taxi Juliette, Alfa, até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame a torre em 1-1-8 decimal 3, o ajuste 1-0, 1-4. Pela Alfa, Juliette, Alfa, chamar a torre 23, 1-0, 1-4 agora. Taxa 3, 155, temos um POB de 1, 2, 3, autonomia 4 e 11, alterna Galeão. Papatão Alfa autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 1, 0, 0, grau, 5 nós. Autorizado alinhamento, decolagem, pistão no zero, Papatão Alfa, Papatão Alfa. Fará uma breve parada no ponto, na posição chave, apenas para cheque do VOR. Ok, chama então quando pronto, na ingresso. Camará quando pronto para ingresso. Alfa. Zona 55. Índia, Alfa, vai seguir o tráfego. Da 3, 155. Zona 785, autorizado push e acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, o 1785. November 155, Alpha November, ready to copy. Correto. Alpha pronto para ingresso. Do you ready to copy, November 155, Alpha November? 155, Alpha November, ready to copy. November 155, Alpha November, clear to Galeão, flight level 430, via Upper Zulu 14, runway in use 10, dial departure, Delta Alpha, Echo, Lima, departure, blast transition, Bravo, Lima, Echo, Sierra, Sierra, auto takeoff, turn right, Salvador Departure 119 decimal 35 Skulk 5467. Sorry, let me catch all of that. Clear to destination, flight level 420, routing uniform Zulu 14, departure runway 10. I missed the departure with the blast transition. After takeoff, the right turn. The frequency is 11935 and the transponder 5467. Say again the departure. The departure is dial Delta Alpha Echo Lima. Dial departure. Dial departure, left transition. 155 Alpha. November 155 Alpha November, reading back is correct, report to startup and taxi, apron 3. Call you, negative 2 stars, 155 Alpha. Coffee, and are you ready to start? Negative, sir, I'll call you back. Okay. Go 3, zona 55, ponte espera 1-0, pronto. Eu sou o senhor autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3155. Lima Tango Alfa, decola às 38, controle 19, decimal 35. Tango Alfa, 19:35. Bordo Autonomia, 3 horas e 50, alternando Campinas. Sim, meu Gol 1785 está chamando o solo. Isso, prova total, 66, com 3 horas e 50, alternando Campinas. Chegou no 785, táxi à direita, via Índia, Alfa, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste 10014, torre 118, decimal 3. Pela nossa direita, no ponto de espera, monitora 183, chama 183, gol no 785, 1094, uma boa tarde. Mantenha a posição 875. Mantém. 3155, está autorizado a decolagem, um vento de 070 graus 5 nós. Autorizado a decolagem, 3155. Alinhar e manter o 785. Alinhar e manter o 785. November 155 Alpha November, clear to start, report, ready to taxi. Clear to start, 155 Alpha November. Sotaque 3, parafuso e acionamento, Oceanero 6321. Oceanero 6321, confirme, está no pátio 3? Remoto, 6321. Cliente, Oceania 6321, autorizado o push e acionamento, reporte para o táxi na remota 13. Autorizado o push e acionamento, chamará para o táxi, 6321. 35, 31, 55. decolagem 785, vento de 080 graus, 5 nós. De decolagem, bom, 785. Do solo, gol 785. 785 decolou aos 45, chama o controle 19-35. 19-35, boa noite. Chinelo 321 autorizado, push e acionamento, repasse táxi. Portará para o táxi, 321.